estava pesquisando para esses primeiros episódios aqui do podcast, e também a partir dos relatos das pessoas com quem eu conversei, fiquei tentando puxar da memória qual era a minha primeira lembrança de uma personagem lésbica ou de uma mulher que fosse atraída por outras mulheres na televisão aqui do país. E a lembrança mais antiga que eu tenho não foi de uma novela, mas de uma minissérie, que era Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados, de 1995, da TV Globo. Eu não assisti a minissérie na época, só vim ver bem depois, porque eu era muito pequena e, vamos combinar, que não era nada adequada para crianças, até porque era baseada num romance do Nelson Rodrigues. Mas todo mundo comentava, tinha propaganda, tinha capa de revista, tinha chamado na TV, e de alguma forma eu acompanhei o burburinho. Essa personagem se chamava Letícia, e ela era apaixonada pela própria prima, a protagonista, Engraçadinha. Era uma paixão platônica e bem obsessiva. Como não era correspondida, Letícia acaba se tornando um pouco uma vilã, atormentando a vida da prima. Quero te dar um momento, um instante, nada mais. Mas se você se recusar, se você me negar isso, eu vou, juro, vou ao banco e digo a teu filho. Ela era uma personagem desequilibrada, perturbada, que acaba tirando a própria vida de forma trágica. Eu lembro que a atuação de Maria Luísa Mendonça me dava até um pouco de medo. Pois mais assustada você vai ficar quando botar o pé no mármore do inferno. Eu tô lembrando essa personagem, apesar de não ser de uma novela, porque esse estereótipo da mulher lésbica obcecada, que tenta seduzir ou corromper uma mulher hétero, e da paixão entre duas mulheres como algo repulsivo, perverso e sombrio, também é antigo na teledramaturgia. Por exemplo, acabei não mencionando no capítulo anterior o episódio de teleteatro Entre Quatro Paredes, que foi exibido pela TV Tupi em 1963. Também não era uma novela, mas tinha uma personagem chamada Inês, que era lésbica e era uma mulher descrita como cruel e manipuladora. E após a morte, ela vai parar no inferno. Olha só que legal. Toca pro inferno, motorista. Depois de Letícia e Engraçadinha, minha próxima lembrança de representação de mulheres homossexuais na TV foi justamente Torre de Babel, de 1998, e do casal Leila e Rafaela morrendo na explosão de um shopping. No capítulo anterior, a gente falou um pouco sobre essa novela. Se você não ouviu, vai aí um trechinho. Essa coisa do sair do armário e sair da existência. Então, que manda uma mensagem muito específica, né, para esse, para quem está assistindo, né, para esse público que se identifica dentro da sigla e parece dizer assim, olha, dentro do armário é mais seguro. Então, eu queria começar esse capítulo de hoje refletindo sobre como essas construções, essas repetições da ficção televisiva, dialogam com o imaginário que associa a homossexualidade feminina ao desvio, à perversão, à tragédia ou ao esquecimento. Corta para 2026. E a novela das nove que está no ar na TV Globo no momento que eu estou gravando esse podcast é Três Graças, que tem o casal Lorena e Eduarda, mais conhecida como Juquinha. Mas olha só, quem diria? A sensual da Lorena e a policial. Namoradinha. Até agora, essas duas namoradinhas têm uma trajetória muito diferente das que comentamos no capítulo passado. E fazem tanto sucesso que vão ganhar uma novelinha própria no Globoplay, o streaming da emissora. Então, vamos pensar junto. Como a gente concilia esses dois momentos da história? Representações tão negativas e associadas à loucura, à confusão ou ao sofrimento, para um dos casais mais populares do horário nobre. É o que vamos ouvir nesse capítulo de hoje, ainda sobre a letra L. Fique agora com o capítulo de hoje. Olhar para o passado e para o presente não é somente apontar limites. É também entender condições, disputas e possibilidades de cada época. A gente também não pode ser anacrônico, né? Obviamente, não pode agora querer dizer, poxa, dava para ter feito muito mais. Não, não dava. Acho que eles fizeram o que era possível nessas condições de censura e todo o resto. Acho que a questão é muito mais entender o que é que esse público espera e o que é possível para esse público de uma certa época. Essa voz aí que você acabou de ouvir é de Geisa Cavalcante, professora da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Ela também é pesquisadora da rede Obtel Brasil. A gente conquista alguns direitos, conquista algumas vitórias, conquista em termos de representatividade, né, de ter personagens que, aos poucos, vão ganhando mais espaço de tempo, ganhando construções de vida enquanto personagens que vão além daquele traço de ser parte da comunidade LGBTQIAPN+. E essa que falou agora é Maíra Bianchini, que é doutora em comunicação pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, especialista no mercado de séries de TV e coordenadora do projeto Estude Séries. Nesse episódio do capítulo de hoje, a gente continua a conversa com Geisa e Maíra, que começamos no episódio anterior. Elas refletiram comigo sobre como essa maior abertura das telenovelas brasileiras para personagens lésbicas tem relação direta com a luta dos movimentos LGBTQIAPN+, em outros âmbitos da vida social. Por isso, eu queria pedir licença para passar rapidinho por alguns dos marcos importantes desde a organização dos movimentos LGBTQIAPN+, aqui no Brasil, lá na década de 1980, como a retirada da homossexualidade da lista de doenças pelo Conselho Federal de Medicina, em 1985, as primeiras marchas do orgulho LGBT, na década de 1990, a proibição da chamada cura gay, ou seja, das terapias de conversão de sexualidade, pelo Conselho Federal de Psicologia, em 1999, a autorização de cirurgias de redesignação sexual, que foram oficializadas no SUS em 2008, o reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo, em 2011, a resolução do Conselho Nacional de Justiça, de 2013, que obrigou os cartórios a celebrar o casamento civil homoafetivo, e a criminalização da homofobia e da transfobia, em 2019. Algo que seria impensável na minha juventude, hoje a gente vê que se realiza na nossa presença. Então, enquanto lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans, enfim, enquanto a gente se fortalecia politicamente e conquistava alguns dos mesmos direitos que pessoas heterossexuais, as novelas de algum modo tentavam acompanhar esse movimento e, de quebra, capturar um novo mercado. Aquela ideia da telenovela como espelho da sociedade. Um espelho imperfeito, que às vezes distorce, às vezes atrasa, mas que, em alguns momentos, também consegue mostrar uma imagem à frente do seu tempo. E eu tenho certeza que, num futuro não muito longínquo, o controverso será apenas a falta de amor. Depois da explosão de Torre de Babel, minha próxima lembrança de um casal de mulheres em telenovelas teve um desfecho bem diferente. Tô falando de Mulheres Apaixonadas, de Manuel Carlos. Clara e Rafaela eram adolescentes que estudavam juntas. E foi muito marcante para mim na época, porque em 2003 eu tinha mais ou menos a mesma idade das personagens. E aí a trama mostrava tanto a descoberta da sexualidade, quanto situações de preconceito dentro da família, com a mãe de Clara, que era homofóbica horrorosa, e também na escola em que elas estudavam. Já estão sabendo da novidade? Serão duas mulheres. Quer dizer, mulher normal gosta de homem. Carota, repete isso. Apesar das complicações, dos dramas e das dificuldades, elas conquistam um final feliz romântico. E quase rolou um beijinho no último capítulo. Quer dizer, até teve beijo, mas foi dentro de uma peça de teatro em que elas estavam interpretando simplesmente a tragédia Romeu e Julieta. Então não conta, né? A primeira versão gay de Romeu e Julieta. Mas, mesmo assim, dava pra sentir que ali tinha o começo de um padrão um pouco diferente, que viria com ainda mais força 2 anos depois, em uma outra novela. Mande notícias no mundo de lá. Senhora do Destino trouxe Jennifer e Eleanora, por acaso, o casal favorito de Geisa. Acho que Senhora do Destino é quem coloca um casal que se propõe desde o começo. Então, diferente das outras tramas, quer dizer, alguns já estavam propostos no começo, mas aí desengrolam, acabam sendo retirados, são explodidos ou se separam, uma personagem vai embora, a outra encontra um homem, enfim, coisas acontecem para que esse casal não tenha começo, meio e fim, na duração né, junto com a duração da trama. Então, eu acho que Senhora do Destino é quem primeiro faz isso, com Jennifer e Eleonora, numa relação que se desenvolve muito lentamente, mas que já deixa claro no começo para que veio. Será que um dia a gente vai casar assim? Sapatonas. Eu sinto longe o cheiro de couro. E o desenvolvimento em si entrega para a audiência muitas cenas que são de um lugar que foi negado antes a esses casais, que é o núcleo familiar. Então é você participar do jantar de família sem ser a amiga. Então, a Léo estava na casa da Jennifer como namorada dela e vice-versa. É, mesmo que um ou outro ali não gostasse, mas o discurso era mais claro. E às vezes esse discurso era claro não pelo texto, mas pela encenação propriamente. Então, tinha um carinho, tinha uma dança, tinha uma brincadeira que deixava aquilo mais claro. Então, a gente começava a ver ali, nesses exemplos, um outro tipo de representação de mulheres sáficas na telinha. Personagens mais carismáticas, com algum espaço na trama, e que trazem para dentro da novela, de forma muito explícita, a questão da descoberta da sexualidade, que muitas vezes vinha acompanhada da dúvida e de momentos de incerteza, tipo... Ai, será que é isso mesmo que eu quero? Essas também são novelas que se propõem a combater a LGBTfobia. Mostram o sofrimento e também a resistência dessas mulheres diante de situações de discriminação. São narrativas que, em muitos sentidos, estão ali para mostrar ao grande público que o amor entre duas mulheres não tem nada de errado. Um trabalho pedagógico, que as novelas costumam assumir quando se propõem a tratar de temáticas sociais. Maíra conversou um pouquinho comigo sobre essa função socioeducativa das novelas. Ter contato com essas outras experiências é um passo essencial para a gente ter uma sociedade que tenha uma aceitação maior. Pela minha própria experiência de vida, quando eu me assumi, meus pais nunca me renegaram. Pelo contrário, isso nunca aconteceu. Mas, para o meu pai, principalmente, isso virou uma faceta da minha vida com a qual ele achava que ele não teria que lidar, que poderia existir a parte que ele não teria que dar conta disso. E na mesma época, minha irmã começou a namorar com um cara, uma das minhas irmãs começou a namorar com um cara, e a irmã dele é lésbica e é casada com uma mulher há muitos anos, né? São um relacionamento há muitos anos, são casadas, e isso é muito normal na família deles, é tratado com muita naturalidade. E eu acho que os meus pais terem contato com essa naturalidade foi muito importante. Eu acho que a novela tem esse papel também, de ir naturalizando como essas experiências podem acontecer. Só que embora nessas novelas tivesse muita conversa sobre a importância de tratar com naturalidade as relações homoafetivas, o aspecto físico dessas relações ainda ficava apenas no campo da insinuação. Quer dizer, enquanto os casais heterossexuais tinham cenas íntimas bastante ousadas e bastante explícitas, esses casais de mulheres não se beijavam em tela, quase não se tocavam, e as cenas de carinho eram aquela coisa mais casta, sabe? Pudica, delicada. Algo do tipo, tudo bem vocês estarem juntas, mas também não precisa ser na frente de todo mundo. Porque, aparentemente, a gente pode colocar em cena morte e violência, mas a gente não pode colocar em cena afeto. Se esse afeto não couber dentro de uma dinâmica, para ser bem lugar comum da expressão da família tradicional brasileira. Diz que é assumida, que é a tal, que é livre. Beija? O primeiro beijo entre duas mulheres da ficção televisiva brasileira foi ao ar, por incrível que pareça, em 1963, no teleteatro Calúnia, da TV Tupi. Depois disso, somente em 2011, no SBT, a gente veria duas mulheres se beijando na telinha. Na telenovela Amor e Revolução, em que as personagens Marcela e Marina viviam um romance em meio à ditadura militar. Eu sei como nossa sexualidade é reprimida. Sei também quando incomoda, quando dizemos o que queremos. Já na TV Globo, precisou de quase 10 anos depois de Senhora do Destino até o primeiro beijo de duas mulheres numa de suas novelas das nove. Isso aconteceu em Família. E aí nessa novela a gente tinha Clara e Marina, ou Clarina para os fãs, que formaram um dos casais mais icônicos e marcantes da nossa lista. Na história de Infamília, Clara, que a vida toda se entendeu como heterossexual, era casada com Cadu. E Marina era uma fotógrafa que começa a se aproximar dela. No decorrer da trama, surge aí uma paixão entre as duas. Clara, no início, tenta reprimir seus sentimentos, mas, aos poucos, ela encontra forças para viver esse romance. Às vezes eu fico muito confusa. Sabe o que você precisa? Precisa se enxergar do jeito que você realmente é. Maíra me explicou por que Clarina é o casal favorito dela. Eu acho que Clara e Marina têm cenas lindíssimas em Família. E cenas que não incluem a manifestação física, por exemplo. Elas levam muito tempo para se beijar, né? Aquele primeiro beijo é num pedido de casamento, então, né, naquele marco, e a cena também se demora na construção daquele beijo, né? E elas vão ter um total de 3 beijos na novela toda, assim. Eu tenho um apego muito grande a elas, né? Como foi construída na novela, com cenas muito bonitas, com cenas muito delicadas. Não quero falar besteira, mas acredito que foi uma das primeiras vezes que a gente teve tanto tempo de tela, de qualidade, da construção, da aproximação entre essas personagens, da jornada de cada uma até elas conseguirem ficar juntas. Mariana, acredita em mim. Eu quero. Tanto quanto você. Eu quero. Essa música, diga-se de passagem, esteve na minha cabeça durante todos os meses que essa novela foi ao ar. Mas voltando para a pauta, quando Em Família terminou com o casamento de Clarina e um final feliz, foi aquele frenesi, uma euforia, uma sensação de vitória por parte das fãs. Até parecia que a homofobia tinha acabado e dali para frente a gente só teria mais representação. Até veio mais personagens que começaram a chegar a mais faixas de horário. Novela das 7, novela das 6 e também Malhação, que era a novelinha que passava ali por volta das 5 horas. Saudades de Malhação. E tudo isso é muito bom, mas ao mesmo tempo não foi assim tão bem como a gente gostaria. Acho que a gente teve uma desaceleração pós-Clarina, né? Pós-Clara e Marina ali. E como é paradoxal esse movimento, né? A gente tem mais personagens, a gente nota que os personagens vão crescendo em número, mas o tempo de tela não é tão grande, o tempo de função narrativa não é tão grande dentro das tramas, né? A gente não tem aquela um protagonismo. Então, essa negociação ela vai sendo complexa mesmo, né? Ele vai avançando em alguns pontos e retrocedendo em outros. E aí vale lembrar que, por exemplo, como a gente ouviu no episódio passado, somente um ano depois de Em Família, a mesma TV Globo estava cortando e reescrevendo as cenas do casal de senhoras de Babilônia por conta da rejeição de uma parte do público. As telenovelas, as séries, elas têm colocado os personagens, né, dentro da sigla lá, mas meio que com a função que é a gente... tá dando um certo espaço, a gente tá dando uma certa voz, a gente tá dando uma certa coisa dentro dos limites que a gente quer. Uhum. Sabe? E aí, quando a gente chega nessas outras faixas, a gente tem ainda menos desenvolvimento, né? Então a gente tem menos desenvolvimento. E aí vão costumar ser personagens de fim de novela, como foi nos tempos do Imperador. Então, o que é que a gente faz com essas duas mulheres? A gente não sabe mais o que fazer com elas. Junta, são um casal. Acabou. A gente tem uma personagem que é lésbica e passou a novela inteira sozinha, porque a gente não podia desenvolver. Mas no final a gente encontra outra na trama das 7, coloca as duas juntas e vão ser felizes para sempre. E aí, pensando nesses limites, nessas tensões, nessa dança, né, cheia de avanços e recuos, como Maíra e Geza bem comentaram, tem algo muito importante da gente discutir que atravessa toda essa história, que é: quem pode ser lésbica na teledramaturgia brasileira? Quais corpos podem ocupar esses espaços e quais ficam de fora? E aí a gente tem sempre esse modelo, que é o modelo do... tem um termo em inglês, né, que acho que é o lipstick lesbian, que são as lésbicas cuja feminilidade é evidente num regime específico do que é que significa feminilidade, que é o regime vigente também. Mas, enfim, sempre essa lésbica chique, muito feminina. Então, muitas personagens brancas, muitas personagens de classe alta, muitas personagens magras, muitas personagens com traços muito femininos. Então, assim, cadê a lésbica caminhoneira? Onde estão essas personagens? Essas personagens que se identificam como mulheres, né? São muitas vezes mulheres cisgênero, se identificam com mulheres, se relacionam com mulheres, mas não aderem a esses traços de feminilidade que são socialmente construídos e associados à mulher, né? Essa é um tipo de representatividade que ainda está faltando nas novelas, né? Essas vivências da comunidade lésbica que ainda estão estão escondidas, ainda não foram autorizadas a estar nesses espaços, né? Olha, virou marcha mesmo. É importante a gente discutir isso, porque a ideia de que mulheres mais femininas podem ser lésbicas, até certo ponto, é uma noção que confronta um estereótipo social bastante comum. Mas, ao mesmo tempo, a repetição desse único padrão acaba produzindo um outro estereótipo e invisibilizando outras formas de existir. Como se as novelas dissessem que o direito de aparecer, de ser vista e de ser celebrada como mulher lésbica ou bissexual está reservado apenas a algumas mulheres com corpos específicos. A maior parte dos casais que fizeram mais sucesso em termos de público correspondem a esse padrão. Clara e Marina, que já citei, Lika e Samantha, de Malhação, Viva a Diferença, Camila e Valéria, de Órfãos da Terra, Clara e Helena, de Vai na Fé, e, mais recentemente, Lorena e Juquinha, de Três Graças, que daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho. Todas elas são jovens, muito bonitas, de classe média alta, femininas e brancas. Então, ali tem vários marcadores que passam essa sensação de que a novela também está construindo um casal que seja palatável, né? Que seja desejável. Né? E que esse ainda é um espaço que a gente avançou muito pouco, eu acho, de diversidade de corpos, diversidade de raça, para além da diversidade de construções de relações sexuais e românticas, né? É que a gente acaba seguindo uma estrutura que é a estrutura dominante. Uhum. Então, nesse fim, nessa disputa, quase sempre o conservadorismo vence. Mesmo quando a representação ela é posta sobre a sanção ou a aprovação ali desse conservadorismo. Vocês brancos não têm coração. Serena, você também é branca. Gês e Maíra lembram que, ao longo de toda a história da teledramaturgia brasileira, pouquíssimas atrizes não brancas interpretaram personagens lésbicas ou bissexuais em nossas telenovelas. Mulheres negras até têm aparecido com pouco mais de frequência recentemente, mas ainda em caráter de exceção. E mulheres indígenas ou amarelas praticamente não existem nesse imaginário. E ainda por cima, esse recorte extremamente restrito de gênero, raça, faixa etária e classe social ainda precisa conviver com uma ameaça bastante concreta, que é a ameaça de censura. Pai, não tem um dia de sossego nessa casa, né? E aí o que a gente vê muitas vezes, ou até na maioria das vezes, são personagens que acabam não sendo desenvolvidas ou que se perdem na própria história. É diálogo cortado, é cena de beijo que não vai pro ar, e também a repetição de narrativas ainda muito presas naquele mesmo momento de 10 anos atrás, da descoberta da orientação sexual, da dificuldade de aceitação, com pouco espaço para que essas personagens existam no enredo para além disso. Até que chega Três Graças para dar uma remexida nesse regime de visibilidade. Deve ser a tal sapatinha policial. Então, como eu disse lá no início do episódio, em Três Graças, Lorena e Juquinha estão construindo uma trajetória diferente das personagens anteriores nas novelas de TV aberta. Primeiro porque elas são apresentadas separadamente. Cada uma é inserida num núcleo distinto. Cada uma com seu próprio arco narrativo, sua própria jornada dentro da história. Uma existe independentemente da outra. Juquinha, inclusive, se afirma como lésbica já de cara, nos primeiros capítulos de Três Graças. Pode ficar bem tranquila que homem pra mim é marciano. Do que o Paulinho gosta, eu também gosto. Esse momento pra mim é isso, queridos. Juquinha não há margem pra, pra outra etiqueta, senão a etiqueta lésbica. Não tem outro lugar. E isso é muito bom, isso é muito importante. Quando Lorena e Juquinha finalmente se conhecem, a novela não esquece esses percursos individuais, mas introduz uma nova camada da narrativa. Além disso, a atração entre elas não é motivo de conflito. Não tem traição, não tem dúvida, não tem confusão. As duas estão muito bem resolvidas em relação ao que sentem uma pela outra. Então posso pegar seu número? Qual é? Você não é policial? Descobre rapidinho. A partir daí, a gente passa a acompanhar a história de Juquinha, a história de Lorena, também a história de Loquinha, o apelido carinhoso que as fãs deram ao casal. Maíra acha que esse é um grande diferencial da abordagem de Três Graças. Elas existem enquanto personagens que têm várias camadas e o romance é uma delas, mas elas são indivíduos também, né? Uma grande, uma vida interior bastante rica. Então, eu acho que é muito positivo ter ela circulando com esses outros personagens também para não criar esse isolamento de uma vida que é separada, que lembra muito aquela lógica do silenciamento, né? Tu tem aquela vida que é separada da vida dos outros, sobre a qual tu não fala com os outros, não convive com os outros. Não, ela está ali tendo outros momentos da vida dela que vão além do romance. As duas também têm tido, e isso é inédito, um espaço bastante significativo para demonstrações de afeto físico. Ou seja, cenas de beijo que não precisam esperar pelo último capítulo da novela. Na leitura de Geza, essa mudança tem uma explicação bem objetiva, que é a recepção positiva do casal. Isso porque nas redes sociais, Lorena e Juquinha viraram um fenômeno, até fora do Brasil. Só que o bacana da gestão neoliberal das coisas é que a gente só é conservador enquanto país, enquanto seja lá o que for, enquanto empresa, enquanto conglomerado midiático, se o conservadorismo for lucrativo. Se ele não é, a gente pula do barco do conservadorismo. Juquinha e Lorena vão ter uma novela vertical, porque é financeiramente interessante. Não tem outra explicação. Elas vão ter mais tempo de tela, provavelmente, porque fez muito sucesso. E não é à toa que elas estão brilhando, né? O texto é bom, o clima entre elas sempre é leve e gostoso de assistir. Por mais que eventualmente elas enfrentem situações de LGBTfobia, Lorena, principalmente, que chega a ser expulsa de casa pelo pai quando ele descobre o romance, as duas enfrentam esses momentos de forma muito segura e até serena. Maíra destacou a relevância desse olhar. Isso é um momento que é necessário. Mostrar que... mostrar para a população em geral que uma pessoa que faz parte da comunidade LGBTQIAPM+, ela sofre muito. E ela perde muito e ela tem que pagar um preço caro. Mas ela também se reconstrói, ela também encontra as suas pessoas, o seu modo de ser feliz. Isso eu acho que é muito pedagógico, para mostrar o que acontece depois que tu é posto para fora de casa. Né? A pessoa vai se reconstruir, ela vai sobreviver e ela vai resistir. A novela também tem aberto um espaço muito importante para momentos de acolhimento. Segundo a atriz Andréa Horta publicou no seu perfil do Instagram, depois da exibição da cena muito bonita em que Lorena conta para a mãe, Zenilda, que está namorando Juquinha, ela recebeu relatos de espectadoras que aproveitaram aquele momento para conversar sobre a sua sexualidade com a própria família. Eu quero ver você feliz. Mas a gente sabe que... o mundo lá fora pode ser muito cruel. Eu sei. Não foi uma escolha. Nunca é. Nunca é. Quando eu vi a Juquinha pela primeira vez, mãe, eu... ficou perdidamente apaixonada. Pois é. Senhora do Destino, Em Família e agora Três Graças, entre algumas outras que eu poderia citar, são novelas que fazem a gente sentir que agora vai. Que talvez daqui para frente a gente não precise mais se conformar com subtexto, com silêncio ou com migalhas. Ah, finalmente os refrescos! Mas é claro que não vai ser uma única novela que vai dar conta de todas as lacunas de representação que ainda existem. Quando um acerta em algum aspecto, ainda tem tantas outras que deixam a desejar ou que acabam contribuindo com aqueles estereótipos negativos que a gente já comentou. Mas assim as estruturas da ficção televisiva têm se movimentado. Um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Então, são personagens que são construídos, vão aos poucos se criando vidas internas mais complexas para esses personagens, para além daquele traço, para além daquela dessa identificação e das vivências associadas a isso, né? Como pessoas que somos, pessoas complexas que têm vários aspectos diferentes na nossa vida. Mas também andando para trás, né? Dando uns passinhos para frente e outros para trás. A gente falou muito de TV aberta, mas é importante a gente destacar que as plataformas de streaming, como Netflix, HBO Max e o próprio Globoplay, têm muito a ver com esse momento da televisão. Essas plataformas trazem uma oferta muito maior de conteúdo. E com isso também vem uma promessa, ou pelo menos um potencial de promessa, de histórias com mais diversidade de personagens e, com isso, mais diversidade de identidades sexuais, raciais, enfim. Mesmo que isso nem sempre se concretize, né? E aí eu aproveito para fazer uma menção mais do que honrosa a Guerreiros do Sol, que é uma novela de 2025 do Globoplay, que se passa no Nordeste da época do cangaço. E ela trouxe para a gente as maravilhosas Jânia e Otília, outro casal que vai para a lista de favoritos aqui do capítulo de hoje. Te amo, vice. Te amo demais também. Todas essas histórias, todos esses avanços e também esses limites, né, mostram que a representação de mulheres lésbicas e bissexuais em novelas nunca é uma coisa só. Ela passa pelo romance, passa pela família, passa pelo mercado e passa principalmente pelo que é considerado aceitável de aparecer na televisão numa determinada época. E aí, se por um lado a gente já consegue ver casais mais felizes, com mais tempo de tela, mais afeto sendo demonstrado, por outro, para Maíra e Geza, as novelas ainda estão devendo muito em termos de diversidade. Eu gostaria de explorar essas interseccionalidades. É um casal que vai sair um pouco desse padrão estético e padrão de construção de feminilidade para incluir outras experiências. Apesar de eu ser uma mulher branca, uma mulher cisgênero, branca, de classe média, que performa feminilidade, que não apresenta os traços que normalmente são associados esteticamente a uma mulher lésbica, eu não quero ver só eu mesma, eu quero ver muitas outras pessoas, eu quero ver muito mais diversidade em tela. Eu acho que falta diversidade não só de uma diferença de personalidade, não, mas de visual, né, de etnia. Falta diversidade nesses sentidos. Geza também sente falta da presença de redes de apoio para essas personagens, algo que é muito importante nas nossas vivências. Então, acho que eu queria que tivesse, por exemplo, sabe aquela cena do encontro do Clube da Luluzinha? Por que aquele Clube da Luluzinha não é um Clube da Luluzinha de lésbicas? Por que esses personagens estão isolados? Por que as amizades deles são heterossexuais? Nada contra, tenho amigos heterossexuais, mas assim, por que a gente não encontra amparo dentro da própria comunidade? Mas finalmente, acho que no final o que a gente quer é mais. Mais histórias, histórias mais diferentes, mais personagens, mais diversidade e mais profundidade narrativa, claro. E aí é legal acompanhar esse movimento, até porque lembra que eu falei no início do episódio sobre aquele padrão que associa a existência lésbica à transgressão, ao pecado e à vilania? Pois é, eu acho também que está na hora da gente ressignificar e atualizar esse estereótipo. E aí a novela Dona Beija, do streaming HBO Max, está fazendo algo interessante nesse sentido, com a vilã Maria, que é uma mulher negra, e secretamente apaixonada pela protagonista. A chave principal é poder ter acesso a narrativas diversificadas, a vários tipos de história, e não a repetição de um padrão único. Mas a gente também quer outros tipos de história, a gente também quer o romance clichê. Aquela coisa da comédia romântica que é bem clichê, eu acho que quando ela sai desse espaço cis heteronormativo, ela é revolucionária mesmo, sabe? Que são essas outras construções que vão para espaços como vilania. Por exemplo, eu também quero gay dando, né, dando empinando moto, dando tiro para cima, tendo um pouco essa energia mais caótica, né, contando outros tipos de história. Olha, eu devo dizer que eu concordo com Maíra. Falta mesmo a possibilidade de contar mais histórias sem medo de arriscar. Porque a gente quer ter direito ao romance, à fantasia, à comédia, ao suspense e até ao exagero. É justo, é muito justo, é justíssimo. A letra L mostra como esse percurso foi e ainda é cheio de curvas, idas e vindas. E no próximo capítulo, a gente segue para a próxima letrinha da sigla, a letra G. Viva as gays! Gay, gay, gay! A gente vai discutir aí como personagens gays e suas masculinidades vêm sendo construídas na ficção televisiva brasileira. Por enquanto é só. Obrigada por ouvir e até as cenas do próximo capítulo. O capítulo de hoje é uma produção do Abtel Brasil, rede brasileira de pesquisadores de ficção televisiva. Mais especificamente da equipe Abtel UFPE, com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, por meio da chamada Pró-Humanidades. Para conhecer melhor as pesquisas da rede, visite o site obtelbrasil.org e siga as nossas redes sociais, @obtelbrasil no Instagram, Twitter, Blue Sky e YouTube. Eu sou Cecília Almeida, sou professora do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e também pesquisadora da Rede Habitel Brasil. Contribuíram para esse episódio as pesquisadoras Geza Cavalcante, professora da UFRJ, e Maíra Bianchini, doutora em comunicação pela UFBA e coordenadora do projeto Estude Séries. Os trabalhos técnicos ficaram por conta de Liedson Oliveira, que é estudante do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de Pernambuco. Agradeço a cortesia da Epidemic Sound pelas músicas que fazem parte da nossa vinheta e que também tocaram ao longo do podcast. Agradeço também a professora da UFPE, Adriana Santana, que dá voz à nossa vinheta. Obrigada por ouvir o capítulo de hoje até aqui e até a próxima!